adore ao Senhor. Ministra o coração de Deus. Você não tem só problemas ou dores ou aflições ou desempregos para dar para o Senhor. Você tem a tua adoração. Você tem coisas ricas dentro de você. Ofereça isso para Deus agora. Como a Salvação. coração é só pra ti, Senhor. Meu coração está guardado em ti, Senhor. Meu coração